O relógio não tocou, o cachorro não latiu, o galo ainda não cantou. A TV não ligou, não tem luz, não tem água. Abra a janela e cadê a criançada? Não tem ninguém na rua, será que é feriado? Eu pego o celular, eu vou ligar pro meu chegado. Não tá dando linha, mas a conta eu paguei. Chegou o jornal, li, me desesperei. Sai a última notícia, o Rei Jesus voltou. No dia em que a terra parou, aviões estão caindo, o metrô não funcionou. Terremotos, maremotos, o céu se abalou. Da pior maneira eu descobriria o que um crente lá na praça um dia me dizia. Achei uma loucura, na hora eu nem liguei. Que eu vou fazer agora? E mano, eu já sei. Vou dar um pulo lá na igreja. Corri, quebrei a cara. Pela primeira vez a porta tava fechada. O pastor sumiu, os membros também. Poucas pessoas pela rua e pra onde eu vou eu não sei. Lembrei das palavras que um dia minha mãe me falou. Do dia em que a terra parou, vejo um crente com uma bíblia, se arrepende do passado. Chora suas mágoas, estava desviado. Tenta se matar, mas a morte não quer. Foram arrebatados seus filhos e a mulher. Também vi um pastor gritando sem parar. Sempre desviava a oferta da igreja. Uma irmã pentecostal de mini saia e batom que não subiu com a igreja. Isso não foi bom. Vaidade, vaidade, como ela chorou no dia em que a terra parou. Vaidade, vaidade, como ela chorou no dia em que a terra parou. Como ela chorou no dia em que a terra parou. Você subiu ou você ficou? No dia em que a terra parou. Como ela chorou no dia em que a terra parou. O Rei Jesus voltou. No dia em que a terra parou. Aqueles que riam, zombavam, falavam, estavam chorando. Sempre riam dos crentes fiéis que suas vidas iam levando. Os ricos achavam que tinham tudo, miseráveis plebeus. Pois todos pecaram e carentes estão da glória de Deus. Um povo eleito, escolhido, mano, sempre de joelho no chão. Do juízo de Deus, fica de fora todo ladrão. A prostituta, o alcoólatra, o covarde, o homicida. Aquele que tentou curtir e viver a sua própria vida. Me lembro daquelas palavras que o meu amigo falou. Tudo veio à tona na mente no dia em que a terra parou. Encontrei um padre com um terço na mão, culpando suas imagens por não lhe darem a salvação. A sua estátua de pedra calada não lhe dava resposta. Somente Jesus Cristo nunca vai lhe virar as costas. Encontrei um budista, um muçulmano e um ateu. Todos tarde demais blasfemavam e culpavam a Deus por terem ficado no mundo cruel. Não subiram, não foram pro céu. Buda e Maomé, enganação, todos jogados ao léu. Era tarde demais, irmão, a esperança acabou. Eu vi tudo isso no dia em que a terra parou. Como ele chorou no dia em que a terra parou. Você subiu ou você ficou? No dia em que a terra parou. Como ele chorou no dia em que a terra parou. O Rei Jesus voltou. No dia em que a terra parou. Meu relógio tocou, eu estava sonhando. Acordei, saí da cama, logo saí correndo. Peguei a condução, fui falar com algum pastor. Contei pra ele do meu sonho, do dia em que a terra parou. Várias pessoas sumiram, outras ficaram e eu fiquei. Ele pregou sobre Jesus, sem demora eu aceitei. Deus me revelou o que vai acontecer. Escute, meu irmão, o que eu digo pra você. Um dia Jesus virá e vai levar pro céu um povo separado, escolhido, todo seu. Na mensagem desse rap Deus te revelou o que aconteceu no dia em que a terra parou. No dia em que a terra parou, o mundo chorou. No dia em que a terra parou. Você subiu ou você ficou? No dia em que a terra parou. O mundo chorou no dia em que a terra parou. O rei Jesus voltou, no dia em que a terra parou. A Bíblia diz que o dia do Senhor virá como ladrão. Você não sabe nem o dia nem a hora que Jesus Cristo vai voltar para arrebatar a sua igreja. Mas enquanto a vida, ainda há esperança. Aceite a Jesus, porque um dia tudo isso vai acabar. A terra vai parar. Você vai subir ou você vai ficar. Isso aconteceu no dia que a terra parou. O rei Jesus voltou. Você subiu ou você ficou.